Portal do Arrocha. Mais uma que é sucesso. Essa vai em homenagem aos poetas do Nordeste do meu Brasil. Os nonatos, coisa linda, poesia, coisa boa. Oh, meus meninos, tá no bom regime. Se alguém lhe conte a verdade, eu mesmo abro o jogo. Faz tanto tempo que eu não quero nada do que você quer. O que eu sentia por você na fase que nós começamos, mas amor, agora eu sinto 10 vezes mais forte por outra mulher. Eu não consigo fazê-la feliz, infeliz assim. Você me toca mais do que te toca, já não toca em mim. Não, quantas vezes que fui contra tudo e desisti na hora. Oh, tomei coragem de perder o medo e provar que não minto. Estou sentindo que as pessoas sentem, olha que eu não sinto nada. Eu sinto muito, mas infelizmente amor eu não sinto. Eu tô cansado de inventar desculpa, que eu estou cansado. Eu estou certo que nada dá certo, começando a errar. Eu só desejo que você encontre quando me perder alguém que me dê um elo de sonhos que arrepia a gente. É muito cedo pra pensar que é tarde, olha, desisti de tudo. Coisa boa, é fácil os planos, esqueça o que houve e toca a vida em frente. Nós dois compomos a trilha sonora de um filme real. A nossa história já passou do tempo, do ponto final. Nós dois compomos a trilha sonora de um filme real. A nossa história já passou do ponto, olha, do ponto final. Alô, Raí Negão! Pra você, meu vaqueiro velho! Eu vou alterar o disco do meu RG. Sinto a caixa postal e trocar de AP. Mudar de rua, casa e móvel do meu automóvel. Olha, por hidro fumê. O número do meu telefone, correio eletrônico, fazendo com que eu fique de uma vez por todas livre de você. Eu vou mudar meu estilo de roupa e sapato, até a minha assinatura rubrica em contrato. Até eu ir embora eu não durma em festa de turma, de grife e de prato. Eu penso fazer uma plástica, usar uma fantástica lente de contato. Agora sou outro vaqueiro em outro retrato. Troquei a marca do perfume do desodorante. Não trato mais a minha pele com o mesmo hidratante. Olha, troquei o gosto musical e por outro jornal que eu era assinante. A senha do cartão de crédito, ser se feito inédito, não foram bastante. Só resta pro meu coração fazer um transplante. do meu coração, fazer um transplante.